Mais de 1.300 grupos de justiça climática pedem uma investigação independente sobre o assassinato policial do defensor florestal Manuel Tortuguita Páez Terán e para o presidente Dickens se demitir por Atlanta Community Press Collective. 30/1/2023, publicado no Atlanta Community Press Collective. Hoje, mais de 1.300 grupos de justiça climática e justiça racial de todos os Estados Unidos da América juntaram-se à chamada de residentes de Atlanta e organizações comunitárias para a renúncia imediata do presidente André Dickens à luz do assassinato policial de um manifestante, Manuel Tortuguita Páez Terán, por uma força policial conjunta, incluindo o Departamento da Polícia do Atlanta, no Entrenchment Park Creek, na quarta-feira, 18 de janeiro de 2023. Os signatários incluíram People vs. Fossil Fuels, uma coligação de mais de 1.200 grupos de justiça climática que lutam para proteger a terra e a água em comunidades de primeira linha em todos os Estados Unidos da América, a Abolitionist Teaching Network, a First Existentialist Congregation of Atlanta Social Justice Guild, Atlanta Justice Alliance, Jewish Voices for Peace, Black Futurists Group, The Blackout Collective, The Ruckus Society, IKEA Collective, Georgia Latino Alliance for Human Rights, Unitarian Universalist Association, The Palestinian Youth Movement e muitas mais. Passou uma semana desde o assassinato de Teherán e o presidente Dickens ainda não condenou o assassinato do inocente de 26 anos pela polícia. Em vez de optar por condenar os manifestantes e papaguear a retórica do governador de extrema-direita Brian Kemp. Como um número crescente de moradores de Atlanta, meios de comunicação nacionais e globais e as organizações de direitos humanos e organizações ambientais em todo o mundo pedem por uma investigação da narrativa policial da morte de Tortuguita, Dickens rejeitou as suas preocupações. Ele recusou-se a trazer qualquer escrutínio para a contagem de eventos unilateral e não fundamentada. Dickens ainda tem de oferecer condolências à família do manifestante morto. Tortuguita foi assassinada pela polícia enquanto protegia a floresta de Willauni de ser derrubada para construir a Cop City, a cidade de polícia, uma instalação de treinamento policial proposta de 90 milhões de dólares em Atlanta, onde a polícia de todo o país seria treinada para sufocar e silenciar protestos nas cidades. Tortuguita, também conhecido como Torto, foi um médico treinado, defensor florestal, coordenador de apoio mútuo e ajudou a construir habitação em áreas afetadas pelo furacão da Flórida. A Cop City afetará a organização em todo o país. Esta é uma questão nacional. A justiça climática e a brutalidade policial estão interligadas e é por isso que nos estamos a juntar às chamadas Stop Cop City para a ação com as comunidades na linha da frente em Atlanta, disse o IKEA Collective, um membro do Comitê de Orientação do People vs. Fossil. É imperativo exigir uma investigação independente sobre o assassinato policial de Manuel Tortuguita Páez Terán. Além disso, está nas mãos do presidente Dickens e do Conselho da Cidade de Atlanta encerrar o contrato de arrendamento de terra para a Cop City em Willauni Forest. Juntamos-nos às chamadas para a cessação do contrato e para a renúncia do presidente Dickens. Quando a polícia de Atlanta assassinou Richard Brooks em 2020, então Lance Bottoms aceitou a demissão da chefe do departamento policial, Erica Shields. Em contraste, para a totalidade do seu mandato, o presidente André Dickens recusou-se a ouvir a crescente chamada dos moradores de Atlanta contra a instalação de treino policial proposta, conhecida como Cop City. Na verdade, antes de se tornar presidente, Dickens votou para alugar terras florestais para a fundação da Polícia de Atlanta para construir a impopular instalação de treino policial. Em uma entrevista de TV, apenas dias após a morte de Tortuguita, o presidente Dickens tentou pintar a revolta em massa de 2020 contra a brutalidade policial como um apelo para mais policiamento, uma ignorância manipulada que mostra que Dickens está totalmente fora de contacto com o mundo real. O presidente Dickens recusou-se a falar contra as acusações de terrorismo doméstico cobradas contra manifestantes pacíficos, apesar da União das Liberdades Públicas Americanas e outros especialistas legais advertirem contra a falta de fundamento de tais acusações. O uso destas acusações, claramente destinadas a relaxar o discurso livre e intimidar os partidários do movimento Stop Cop City, está a aumentar diariamente. O presidente Dickens ficou do lado da polícia à medida que a violência policial e a retórica em relação aos manifestantes estão a aumentar, incluindo o uso de agentes químicos e ataques militarizados em pequenos grupos de manifestantes envolvidos na desobediência civil. Há menos de um mês, membros do Conselho Municipal de Atlanta e ativistas soaram o alarme sobre os perigos da violência policial aumentada após um ataque agressivo contra manifestantes pacíficos no dia 13 de dezembro. Em vez de usar isso como uma oportunidade para ouvir ou reverter o curso, Dickens ignorou as preocupações dos membros do Conselho e os seus próprios constituintes. A falta de intervenção de Dickens na proteção de manifestantes e moradores de Atlanta levou diretamente ao ataque fatal na semana passada. As ações de Dickens estão a ocorrer contra um pano de fundo de fechamento de um dos dois grandes hospitais vitais da cidade, o Atlanta Medical Center, no final do ano passado. Dickens permitiu que o sistema hospitalar já completamente sobrecarregado de Atlanta operasse agora com apenas um centro de trauma nível 1 para toda a cidade. A sua defesa da Cop City ocorre contra o pano de fundo de um investimento contínuo na gentrificação de Atlanta e um contínuo desinvestimento na habitação acessível para uma cidade identificada como tendo o mais alto nível de desigualdade de riqueza do país. O presidente Dickens pôde encontrar 90 milhões para a cidade da polícia, um terço dos quais virá do dinheiro do pagador de impostos. Ainda assim, ele não pode encontrar dinheiro para manter os nossos hospitais já sobrecarregados abertos ou para financiar a habitação acessível muito necessária. Dickens afirma estar a representar a vontade das pessoas de Atlanta a levar para a frente a cidade da polícia. Em vez disso, parece que ele está a ouvir as chamadas de filantropia privada, a fundação da polícia de Atlanta e um pequeno e influente grupo de lobistas. A evidência é clara. Não temos mais confiança na capacidade de Dickens para governar a cidade de Atlanta. André Dickens deve imediatamente terminar o contrato de arrendamento da floresta de Wellawney para a fundação da polícia de Atlanta e renunciar ao cargo de presidente. Para se inscrever, e-mail para stopcopcityatl@gmail.com. Mais de 1.300 grupos de justiça climática pedem uma investigação independente sobre o assassinato policial do defensor florestal Manuel Tortuguita Páez Terán e para o presidente Dickens se demitir, publicado pelo Atlanta Community Press Collective.